cobra morde o rabo, um portal se abre, um ciclo se fecha com chave de ouro. Sonho, eu ouço o guizo que toca. Cobra morde o rabo, um portal se abre, um ciclo se fecha com chave de ouro. Em vez de choro, água de cheiro, e no chiado da palha chegou chumaré. Faz chover, no chiado da palha chegou chumaré. E faz chover, e faz chover, e faz chover, e faz chover. Chave de ouro. Oxo maré me chama, um sonho eu ouço, o guizo que toca. Cobra morde o rabo, um portal se abre, um ciclo se fecha com chave de ouro. Em vez de choro, água de cheiro, e no chiado da palha chegou chumaré. E faz chover, e no chiado da palha chegou chumaré. E faz chover.